Ajuntai-vos, filhos de Jacó, ouvi agora a voz do Pai. Rubem primogênito, minha força, mas tua inconstância não te trará paz. Simeão e Levi, irmãos em fúria, suas espadas causaram dor. Maldito seja o seu furor. A glória não se unirá ao clamor. Ó Senhor, em ti confiamos, nossas vozes em louvor elevamos. Bênçãos vem do alto, ó Deus fiel, nos braços teus achamos o bem. Judá, leão que ruge forte, teus irmãos te louvarão. Teu cetro reinará na sorte, se louvará em ti a salvação. Zabulão, porto nos mares, Issacar sob fardos a descansar. Serpente na vereda, em ti, Senhor, devemos esperar. Ó Senhor, em ti confiamos, nossas vozes em louvor elevamos. Nossas vem do alto, ó Deus fiel, nos braços teus achamos. Prazer em delícias prosperará. Neftali com palavras de calma, José ramo frutífero a frutificar. Benjamim, o lobo destemido, com cada tribo unidos vamos andar.